operador. Bom dia, da 3171, cliente da ECO. 3171, aguarde quando? Aguardando 3171. 995 no solo, agora os 46, livra direito no 209. 209, obrigado. Torre Salvador, TAM 3597. Bom dia, passando Simbra, baixada de trabalho. Bom dia, 3597, vento de 30 graus com 9, altímetro 1014, continua a aproximação, aguardando a introdução para pouso. Sente na escuta. Faz bridge, Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto trivia, faz conforme. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5441. Autorizado Guarulhos, voo 360, via rota do plano. Decola da Mono 0, Dael, Leda, bridge, após bridge, Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto trivia. Após a todo plano. Controle Salvador 199 decimal 35, transponder 5441, na 31171. Correto, pronto. Chamarei 5371, grande. Salvo Gol 995, livrando a 5, está na Alfa. 995, portão 10, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para 10, no 995. Bom dia. Bom dia, na 607, continua a aproximação, aguardando a introdução para pouso. É, tem uma autorização pouso, Gol no 607. Tá 3597 no solo, agora os 49, livra direita no 219. Ó, livraram no 219. No 607, tem livre pouso a 10, o vento é de 30 graus com 89. É, deu pouso, Gol no 607. Plantão número 2, está 3597. 7-1-5, estabilidade LF, X-ray da 1-0. 7-1-5, continue a aproximação, aguardando pista livre, ponte marcador externo, baixado travado. Gente, ponte marcador externo, baixado travado, voo 7-1-5. Sete ou cinco, passou externo, baixar e travado. Pelo 607, no sala 53, livre direito na 209. Direito 219, voo no 607. 715, venta de 130 graus com 79, tem livre pouso na 10. Gente, livre pouso na pista 10, voo 715. Salvador, voo no 607. 607, prossiga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, prossiga, por 607. Sete no 5, no solo 55, livre direito na 209. É, direito 209, vou 7 no 5. No 5, portão 9, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 9, voo 7 no 5. Salvador, bom dia novamente, C3171, no portão 6 para o feedback acionamento. Ásia, só um instante. Aguardando, 3171. Doutor Salvador, Alfa Cargo 6570, estabilizado, passando Duna. 6570, reporte contra a embaixada travada. Reportará, 6570. Afirma, né? Sou 3171, coordenando com a equipe de solo. A aeronave da Gol está ingressando no pátio, vai passar a retaguarda. Após o tráfego, está autorizado seu posto. Após a aeronave da Gol, passa a retaguarda, autorizado o direcionamento, sem mais recalculares. Sou 3171. Passa 6570, check-train, livre pouso na 10, levanta de 1 ou 4 graus com 9 anos. Livre pouso, pista 0, alça cargo 6570. Voo 715, é alfa interna Juliette ou entra aqui na taxa esquerda? Essa é agora. Obrigado. Também é 570 no solo 00, livre à direita no 219. Direita 219, eu vou mais 570. Azul 4040, aguarde cópia com 15. Aguardando. Santa Cargo 65, terceiro livrando na Golf. 4 Santa Livre, Alfa Kilo Pátio 3, posição 1-0. Alfa Kilo Pátio 3, posição 1-0, Azul 4040, cópia. Pronto. Autorizado 340 para confins, por favor, rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, da Eleda Bridge, após Bridge, Pesolu no meia. Controle 1-9, decimal 35, 5447, transponder. Autorizado confins, nível 340. Decola da 1-0, saída da Eleda Bridge, aposta para o Zulu 1-6. Transponder 5447, controle 1935, azul 4040. Chama a prova. Câmara A, muito bem. Salvador, bom dia, gol 1804 para a gente da Fox Trot para autorização Galeão 380. 1804, gente, só um instante, por favor. Aguardando. Utilizado táxi de Pátio Índia até o ponto 010, atua em 118.95, ajuste 1014, então 3171. 1804, cópia. Cópia, 104. Galeão autorizado, 360, conforme rota do plano, da Eleda Bridge, AP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Albacena, após conforme. Controle 119, decimal 35, aciona 5460. Autorizado, Galeão nível 360, via Pedro Zulu 1-0, Israel Leda Bridge, pois Pedro Zulu 1-0, SMAP, Lúvito e fala, não, depois você segue isso aí. 1935-5460, transponder gol 1-8-4. Correto, apenas confirmando após Lúvito, Barbacena e após direto. Chamo para a posição. Boa noite, 04, dia, tá 3171. Bom dia, tem 3171, prosseguiu. Quanto espera da 1-0, então? É 3171, não mantenha a ponte espera e aguarde. Mantém, ponte espera, 3171. Torre Salvador, bom dia, tem 3153, passando em perna, jovem, salve. 3153, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, 3171 na Lima, tempo está 10. A Lima, tempo são 0317. Do copo 201, copo. 6211. 6211 é o número 2 para copo. Cliente da Foxtrot. 153 no solo, ao 12, livre direito no 209. Direita 209. Fala pista 10, curva direita, da Eule da Bridge, após Bridge, após Zulu no meia, pelo horizonte, direto trivia, após conforme. 119 decimal 35, 5457. 4201, localizado 340, sentido, conforme no 0, sentido da Eule da Bridge, após Zulu no meia. Leva até o Zulu, trivia, complete, conforme. 1935, controle, 5457, transponder azul, 4201. Azul, tá correto, 4201, já pronto. Vou chamar, tá no box do chão. Solo, bom dia, tá 3153. 3153, bom dia, Alfa Juliette, 612. Alfa Juliette, 612. 3890 Aguarda Costa, 3890 Solo, cargo 6570 07, no decolou 14, controle 119, decimal 35 193, bom dia, obrigado. 5701, reporte, senhor. Após o pouso, tivemos indicação de hidráulica e confirmamos, aparentemente houve vazamento sobre a pista de hidráulico, ok? Ok, a gente vai contactar em freio para fazer a vistoria na pista. Tá, obrigado. 897, a gente acabou de receber a informação da aeronave do APSA que pousou agora, que houve vazamento de óleo na, de fluido hidráulico na pista. A gente vai fazer uma revisão junto ao infraero. Vou solicitar que você inicie a remetida, por gentileza. Ok, eu vou no hidráulico. A posição do vazamento da início da pista? Ele não soube dizer a gente, não. Gente, vai subir para 2.000 pés em frente, eu vou no hidráulico 7. Galeão 6211, copy. Prossiga na escuta. Galeão autorizado 360, Papa Zulu 10, SMAP, Lúvico, Balacena, faz conforme. A saída com curva direita da 10, da El Leda Bridge. 119.35.5461. 360 autorizado, Papa Zulu 10, SMAP, Lúvico, Balacena, Toquinho. Decola da 10, curva direita da Eule da Bridge, 1935-5461. Tá correto, 6211, chame para o acionamento pushback. Chamará o 6211. 3153, já escuta ainda? Tinha outra 3153, né? Afirmativo, nós recebemos a informação do APS. Teve vazamento de fluido da hidráulica. É, o senhor pousou em seguida, entendendo que tinha informação. Confirme se verificou na pista alguma. Para nós não tinha nada, não, tá tudo normal. Entendi. Então, 3890, copia. Copia, 3890. Recife autorizado 330, Aperuísk 58, decorda 10, esquerda. O Caracaju 1-1-9-3-5-5-4-5-3. Autorizado Recife nível 330 via Upperswift 58, decola da pista 1-0 para a esquerda para o Caracaju. Controle 1-1-9-3-5 acena 5-4-5-3 para 3-8-9-0. Tem apenas o nível? 330. Corretinho, pronto. Chama por saque de 3890. Estacionamento no 4, 3290. Lima 3290 para o estacionamento no 4. Portão 4, Tim Tech. Camarada, Lima 3290. O nome é 07, mantenha escutava da cobra, por gentileza. Para o táxi, o 3890, POB 125, alterna Natal, autonomia 0400. Sim, segue via Índia e Alfa, vai manter posição no ponto de espera, aguardando a liberação da pista. Índia e Alfa, manter posição no ponto de espera, 3890. Frequência da torre, 118.95. 118.95, torre, 3890. Solo do 4040. Prossiga. Gate 3, puxa o estacionamento. Do 4040, vai manter a escuta e aguardar para puxa. A pista encontra-se praticado devido a derramamento de fluido. Estou aguardando o parecer da empresa. Afirmativo, mantendo sua escuta. 3607, copia? Zero, 3607. Autorizado 360 Guarulhos, Apesulu 10. Bridge após Apesulu no 6, Belo Horizonte, trave após conforme. A saída será da Elida Bridge, com curva direita após decolagem no 0. Controle 1 no 935 e aciona 5467. Correto, 607. Solo azul 4201, box 1, pushback chama. Sente azul, aguarde, será o número 2 para push na área. Está livre, chame tarde. Sente 4040. Salvador 3810 na sua escuta aí. 6211, confirme. Afirma 6211 no 07, puxa acionamento. Tá livre, chame táxi. Chama táxi, 6211. Salve Salvador, bom dia, gol 1642-10. Informação forte. 642, ciente. Aguarde, pô. Vai dando cota, 1642. A linha de cola separada? Positivo. Obrigado, a linha área de cola pista 10, data de 140 graus com 79. A linha de cola pista 10, 3890. Salvador Gol no 804, posição 8, para posicionamento. Confirme, chamou o sol. Gol 1804 para pushback acionamento. 1804 está autorizado, chame tarde. 107 deu push, gol 1804. A 3890, venta de 140 graus com 89, livre decolagem da 10. Inicia da 10, sou 3890. Solo azul 4201, você teria uma previsão pra gente? Aeronave da companhia retaguarda agora e mais dois tráfegos do outro lado do pátio, ok? Assim que possível, vou liberar seu push. Ok, sim, 10. Tá em posto, está 10, será? Tá Lima 3890, decolou agora aos 29, controle 11935. 935, tá 3890, Miguel. Duas, 3 horas e 20 de autonomia, tranca a pista. Tem quem chamou pro táxi agora? Informou os dados? 1804. 04, ciente, vai seguir o tráfego da Oceaner. É, segue o Oceaner, 1804. Solo azul 4040. Prossegue 4040. Precisamos retornar ao gate para desembarcar uma cliente que não está passando bem. Cliente, pode retornar e chama novamente, puxa. Cliente, chamará. Oceaner 6219 para o táxi, 97 a bordo, 3 horas e 40, alterando Guarulhos. Táxi, observa o azul estacionando no portão, prossegue via Índia para o ponto de espera da 10. 1014 ajustado e a torre 11895. E aí, Índia, observando o azul, a ponte espera 11895, Oceaner 6219. O gol está livre, seguiu o azul até o ponto de espera. Torre 1895 e 1014 ajustado. 7900 azul, gol no 11895, 1014, 1014. Salve Salvador, gol 197. Tráfego para Brasília? Afirmo, confirme qual é a matrícula? É o gol 17-360. Sim, tinha o número 2 para cá. Salvador, bom dia, está 35-17. Está tendo informação Fox Trot. Autorização Brasília 5360. 360, Brasília, número 3 para cópia. 3597. Salvador Sideral 9970, Lebrão. Sideral, posição 8 no pátio 3, Alfa Aquilo, tá livre. Alfa Aquilo, posição. Azul 4201, no coordena equipe de solo, após o gol, passar a reta guarda, tá livre o pushback. Passagem do gol, livre curso 4209, obrigado. Oi, Salvador, voo 897. No 897, cheque trem livre pouso na 10, o vento é de 1 ao 4, 0 graus, com 7 nautas. Livre pouso, pista no 0, voo no 897. 90 autorizado Recife, Aperuísque 58, decoda 10, esquerda, o Caracaju. 1-1935-5465 transponder. Autorizado Recife, 390, Aperuísque 58, o Caracaju, primeira esquerda, 1935-5465 transponder, 1642, tá bom, posição 10. Correto, time pronto, puxa a senhora. Maravilha. Chegou no 4, Aracaju, só um instante. 0 na da saída Conde, por favor. O 715 da Gol está autorizado para cópia? Pronto, está cópia, boa. Brasil autorizado 360, via Pesulu no 7, decola 10, direita, saída árvore, transição elefa, 1 no 9, decimal 35, 54, 74. Segundo, entre para. 1897 no solo, 35 livre à direita no 209. 1209 à direita, gol 1897. 17 no 5, chamo pronto. Maravilha. Solo, Salvador, gol 1897 no solo, lembrando. No 897, posição. Mantenha antes da Juliette, aguarde ingresso, Pátio 1. Antes da Juliette, aguarde ingresso. Decolagem da 10 do Delta de 140 graus com 79. Teve decolagem, China 6219. 7, decola pista 10, direita da El, corrijo. Saída Arbor, transição Elefa. Controle 1 no 935. 5470. Autorizada nível 360 Brasília. Via Upper Zulu 17, decolando da pista 10 com a primeira curva direita. A saída Arbor, transição Elefa. O controle 5935 e transponder 5470 da 357. Correto, 357, chamo pronto para o estacionamento. Semana pronta para o estacionamento. Solo gol 1642 para o estacionamento no 10. Autorizado, posição 10, chame táxi. Autorizado, terminal táxi no 642. Oxa 6219, decolou os 37, controle 11935. 11935, Oxa 6219. Torre, o voo 1897 voltando. Pois não? Qual foi a aeronave que reportou fluido hidráulico na pista? Só pra gente fazer o relatório. Watson, só confirma a matrícula dele, só um minuto. Obrigado. Trip 55 no 4, cópia. Cópia. Aracaju autorizado, 130, Golf 677, decola da 10, esquerda, Conde, 1935, 5473. 1804 vai manter posição, vai aguardar o tráfego que decolou na frente, mesma rota, mesmo nível, mesma saída. 7804. Transponente 5735, Atenção Juliette, boa noite, 97. Por 897, observa o tráfego da Azul. Após o início do táxi do mesmo, está autorizado ingresso Juliette, portão 4. Sim, Juliette, portão 4, boa noite, 97. Azul 4201 para o táxi com 116 a bordo, 4 horas e 10 em Ribeirão Preto. Autorizado até o ponto de espera, 1895 a torre, 1014 ajustado azul. Até o ponto de espera, 1895 a torre, obrigado, senhor, bom dia. São 35 no 7, coordena a equipe de solo, a aeronave da Gol vai estacionar no portão 4, após o tráfego está livre seu posto. Reautorização. Mantém a posição ainda, aguarde para push. Devido à aeronave do outro lado do pátio, já vai iniciar o táxi, ok? Tá bom, obrigado. Alguém vai aguardar para o 179. Devo decolagem, boa noite, aeroporto. 315, Natal. Autorizado via Pátio Índia até o ponto de espera no zero. 1014 ajustado, 118.95 a torre Gol 642. Autorizado até o ponto de espera na Índia, chama a torre 1895 ao Gol 1942. Correção 642. Torre Salvador, Codial, bom dia, 4201 no azul, pronto no ponto de espera na zero. 4201 na Lima, tempo até 10 por dia. A Lima tem 1 na 0. O portão 2, o Tanta já solicitou. Gente, na coisa. Confirmando por 3517, após o gol que taxia para o ponto de espera, está autorizado. Puxa preto. Quatro, decolou os 4 anos, 119.35, controle. Bateu 119.35, gol no 804, bom dia. Azul 4201 no livre decolagem da 10, 20, de 1 20 graus com 10 9. Livre decolagem, azul 4201. Zona 642 é Lima, tem pista 10. Ali mantém na 10, zona 642, tá bom. Azul 4201 decolou os 42, controle 119.35. 1935, obrigado, senhorita. Bom dia. Torre, bom dia. Tripo 5362, ILS 8 milhas. Tripo 5362, bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Tripo. Tô no 642, tem nível de decolagem da 10, do Vantage 130 graus com 89. Tripo decolado no 0642.